Vamos nessa. Por que não, né? Tô dentro. 420 rap. Vem, vem. Hoje a mission é perigosa, nem James Bond se arrisca. Pra escalar o monte, cuidado aonde pisa. Quem se habilita, favela não é playground. Quando o morteiro grita, cê vê os underground que paga de ratão e nunca fez uma missão. A real é que tua mãe ainda peneira o teu feijão. Oh, que situação, os coxa passou a bilhão. Na Brasil nem me viu, um, dois e já sumiu. Caminhada que prossegue na missão, nada interfere, eu tô na úria. Não sei se tu me entende, na procura a mente pede. Então aperte o ré, ré, né, né, leque. Eu não entro nessas bad, pra mim é que se foda até que chova canivete. Eu tô pouco me importando com pivete de internet, né, né, nerd, vê se me esquece, né, né, nerd, vê se me esquece, aê. Você me esquece. Eu, saludo. Desde que eu nasci, eu consigo filmar qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Beleza, malandro. Manga rosa prensada com mel, cara. Crazy. Já falei mais de três vezes. Pagar de manda chuva, não tira um óleo no skate. Valeu, valeu, tô legal, cuzão. Ha, olha por onde anda quando a pista te chama. Pra que botar banca? Paga de pão, mas nem pá. Nunca chegou pra somar zona oeste, recreão. Quer mudar alguma coisa, meu irmão? Levanta do colchão. Humildade não é beber água em copo de requeijão. Sangue bom, um tapa na pantera. Minha paciência não é zero, o papo é sério. Limpe a noiva na janela, o que mede a sua conduta. Baixar a cabeça pro filha da puta. Nunca tô suave, West Side. Os playba peso light, mertiolite. Se perdeu, bateu de frente, deu piripai. Fumar esse charuto todinho e ainda sair andando com amor. É, vai fundo, cara. Deixou o cão doidão, cara. Porra! Que com a velha encalhada. A pista é uma uva, mas tá mais pra uva passa. RJ é maneiro, mas não é terra encantada. Polícia e bandido, moeda da mesma cara. Na missão o bagulho é doido. Se heróis daqui se for, homem de ferro se borrou e virou boyzinho robô. Hulk se internou, Superman fumou, Kryptonita se viciou e nunca mais largou. E ainda estou na merda. Sei que igual a buceta velha. Hey, hey, mano, senta. Aperta a vela. Deixa dessa, motherfuckers, deixa dessa. Filhas da puta, tô legal, vê se me erra. A pista não é um jogo, não existe a brinca, só a vera. Ó, oh. Merda. Ah, o merda ficou bolado. Quem vai buscar pra fumar?